paciente. Boa tarde, bom descanso. Falando. Não sou Fernando Montes Claros, pronto, para o táxi. Copiado 1330, 78 PUB, Montes Claros, livre táxi, trip 5241, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, boa noite, bom voo. Então, ponto de espera, chamará 1 no 8, 95, trip 5241. Do 4261, decolou 03, controle 119.8. 119.8 é o controle azul 4261, boa noite. Dial. Do 4261, submarino azul 360, direto da El, vigilância radar. Direto da El, subindo ao 360, azul. To 180 to 3000. Salvador, boa noite, passarelo 2224, informações, vem. Passarelo 2224, chegada a MAN, deixe-me até 4000, ajuste 1000, 4011 na MAN, passarelo 2224. 35218, descendo e mantém 2000, clear LS X-ray approach, report status localized. 2000 clear, IOS all call. Passando Papa Golf, bom ideal de descida. Deixa eu manter 3000 pés, 1011 ajuste, acho que é Papa Golf. 3000 pés, 1011, Papa Golf. Controle é o azul 4261. Você. Autoriza voar bridge da presente? Vou em Leda inicialmente aguardando coordenação com o centro. Ciente Leda, azul 4261. Olá, Zé Fight 218. 218, complete LS approach, contact tower on 118, decimal 95. 1995, salão. Good tower, good evening, 35218. 35218, continue approach, report auto marker, land gear down, and lock. I'll report auto marker, 35218. O trip 5241, decolou 07, controle 119, décima 8. 5241, boa noite, submarino 400, direto da Elvis Jack. Boa noite, 400, Daniel. Landing gear, Daniel Lock, trip 5218. O trip 5218, 4261, passa nível 140, chame o centro em 1251, alterne 13325. 251, alternando 3325, azul 4261. Passarela 2224, pode prosseguir via? Autorizado, via 2011, ajuste, informe localizador 2224. Via 1011, reportará estado 2224. Controle, o tempo 5241, seria possível coordenar capturou direto bridge ou croc? Aguarde coordenação com o centro 5241. Aguardo 5241. Solução salvada 3P5218, livrou via Delta. Muito boa noite, 5218, táxi em frente via taxiway Kilo para o pátio 3 e atente ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, 5218. Para Papa Golf, desça para 2000. 2011 ajuste. Golf 2000, 2011. P5241, solicite diretamente ao centro para voar direto na frequência 1251 na antena 3325. P5241. Golf, vetor para sequenciamento final LS, curva direita para 275. Direita 275, Golf. Boa noite, 9074, pronto para a cópia, senhor? Afirma. Gol 9074, está aprovado para Maceió, nível 350, pela aerovia para o ISC 58. Decola da pista no zero, com curva à esquerda, na saída Pulca, com transição Caju. Controle em 1 no 9.8, transponda 5504. Gol 9074. Está autorizado Maceió, nível 350, pelo ISC 58. Pista 10, curva esquerda, Puca, Caju, controle 198, transponder 5504. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, informação ativa em curso X-Ray, chama para puxa e acionamento. Paciente da X-Ray, 10 no 1, chama para puxa e acionamento, gol 9074. Oi, Salvador, passando 2224. 2224, reporte externo, trem pouso baixar trabalho. Passar externo com cheque de trem, passar 2224. Externo, baixou e travou, passaria 2224. Controle é o Oscar Papa Golf. Sequenciamento, teria algum tráfego que impediria o pouso direto na 197 do Golf? Tinha um tráfego a 7 milhas na final da 190. Um 145. Ok, 7 milhas. Isso, 7 milhas. Ok. Na questão visual, proponho cancelamento e prosseguir como número 2. Ok, então plano modificado agora os 197, desse mantém a 1500 pés. Chame agora a torre na frequência 118.95 para a coordenação. Golf. É o Oscar Papa Golf. Torre Salvador, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, confirmando pista no 7. Positivo. Ciente que é o número 2. Sim, então se encaixa com o número 2 e a gente fala neste livro, Oscar Papa Golf. Golf, ok. Está visual com tráfego agora, 12 horas. Marcos, por favor, me informe que eu iniciar a situação do combustível. Salvador, gol no 940, portão 5, puxa, pega acionamento, informação é que isso aí. Gol no 940, livre, puxa, acionamento, chama para o táxi. Autorizado agora o táxi, no 940. Acho que pagou, 0809 graus, 109, solicitado pouso, pistão 7. Golf, livre pouso. Saluto 2224, solo aos 20, livre à direita, solo 219. Na livre à direita, chama 219-2224. Salvador, boa noite, passarelo 2224, livrou. Salvador, boa noite, Alta 3560, informação X-Ray. 224, livre táxi, taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar no taxiway Juliette. Vai manter Alfa antes da Juliette, 2224. Solo TAN 3603, está informação X-Ray, portão 7, solicita 360 Guarulhos. Muito boa noite, TAN 3603, já temos autorizado nível 340, senhor. O senhor aceita ou prefere com que modifiquemos junto ao centro? Aceita 340. Pronto, cópia? Pronto, cópia. TAN 3603, está aprovado para Guarulhos, nível 340, pela via para o Whisky 50. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, com a questão da EL até a posição Leda, e após Leda vou direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia para o Whisky 50 e após prossegue conforme plano. Controle em 1.9.8, transponder 5514, TAN 3603. Autorizado 340 e aí para o Whisky 50. Decola da 10, curva direita, saída da EL até a posição Leda, daí voa Bidev, intercepta aerovia para o Whisky 50. 5514, transponder 19.8, controle 3603. Protegimento correto, chama para puxo, acionamento 3603. Vamos lá. Passarei 2224, visual 737 à esquerda, afetando pushback. Afirmativo, tá visual. Senhora tem condições de ingressar na Juliette sem interferir com pushback e prosseguir para o outro lado do pátio, senhora? Afirmativo. Então, livre ingresso, tá com sua Juliette para a área remota do pátio 1, passarei 2224. Vai ingressar tomando cuidado com o gol para a remota 2224. Salvador, gol no 940, 4 horas, autonomia alterna, Galeão, 195, bota para o táxi. Copiado 195, 4 horas de Galeão, livre táxi, gol no 940, até o ponto de espera da pista 10. Pode chamar durante o percurso a torre em 1.8.95, uma boa noite e um bom voo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Modular, torre 1895, 940, modular, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, objeto 723, cruzou 195.50. Objeto 723, autorizado chegada a Mari, esse mantém a 4.000 pés, 1.011 ajuste. Mari, 4.000, 1.011, 723, da web. Salvador, gol no 940, pode ficar na pista 10, pronto. Gol 940, autorizado, linha da colapso, estando 0, vai de 090 graus, 109. Autorizado, linha da colapso, estando 0, gol 940. controle de Salvador, boa noite, é o Oceaner 6212, sente da informação X-Ray. 6212, boa noite, vigilância, chegada a Mari, desse mantém a nível 050. 050 na Mari, vigilância, 6212. Muito boa noite, 940. 560, desse mantém a 2000 pés, reporte localizador, livre LS. 2000, reporte localizador, LS, tá 3560. Levado para o Galeão, nível 360, decola da pista 10 com curva direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo India Delta Eco Vitor. Onde intercepta a aerovia Upper November 857 e após prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8. Transponder 5471, TAN 3197. Sente, Galeão, T260, da pista 10 com curva direita da Eoleda, Videvia, com Upper November 857, 119.85471. Protegimento correto, ajuste no 012 no momento, chama para push e acionamento, TAN 3197. Chamará. TAN 3603, puxa acionamento com 7. TAN 3603, livre puxa acionamento, chama para o táxi. Livre, chama táxi, 3603. Salvador, total 9990. Também 7198, por gentileza. 198. Salvador, total 9990. 9990, identifique, desça ao nível 060, chegada a Mari. Identificou 060, chegada a Mari, perdeu contato com o centro. Controle de Salvador, boa noite, objeto 58, 10, sente da informação Yankee. Objeto 58, 10, boa noite, identifique, desça o 070, chegada a Mari.